E começa mais um turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu sou o liso da história. Ó, desde a última vez que eu te vi, você não tá tão liso assim não, filha. Esse barriguinho de chopei. Não conta, é não idade, conta. É idade. Aqui é o cabeça e uma das frases mais mortais do Zombicide é: cara, confia, não vai sair uma ativação extra. Não vai sair, cara, e sai, não, né? Não vai, e sai, não, cara, quantas vezes? No Black Flame piora, e quando a gente chegar lá, você vai saber o porquê. Caralho, isso é verdade. Hey, galera, aqui é o Excel e na minha primeira ação eu faço uma busca. O que, que você achou aí? Achei um zumbi, cara. Pensei que você falasse assim, achei minha mão na sua cara. Seria uma boa também. Eu tô menos ofensivo ultimamente. Eu tô vendo, cara. É namorando, né? Sabe com o que, né? É bem isso aí. Eu tô mais carinhoso agora. Olha só. Bom, a gente vai falar hoje sobre o Zombicide, que de longe, cara, eu acho que é a maior franquia dos board games. Ela é mais mainstream, mais famosa, até porque ele é uma boa introdução pra muita gente. Uma boa porta de entrada pros board games diferenciados, né? Pela temática e a mecânica dele, por serem muito fáceis de aprender, termina chamando muita atenção. E na quarta versão do Zombicide, eles resolveram mudar um pouco todo o estilo que eles estavam seguindo. Eles vão pra um cenário fantástico, onde elfos, anões com peles de ferro, alguma coisa assim. É, peles de aço, cara. Peles de aço, magos e freias cheiradas. Luta contra um necromante que, convenientemente, no mundo medieval, sumou nos zumbis. Olha só. Exatamente. Então, nessa segunda edição desse podcast, a gente vai falar a respeito do novo Zombicide, o Zombicide Black Plague. Inclusive, fizemos algumas imagens que vão estar disponíveis depois pra vocês, não com o gameplay inteiro. Esse é um tipo de vídeo que a gente pretende fazer futuramente, mas, por enquanto, só com alguns drops de como foi a nossa sessão de Black Plague. Exato. Vocês podiam começar a fazer stop motion de board game. Não, a gente ia fazer, só que um amigo lá tava com o iPhone e falou assim: vamos fazer stop motion? Eu falei: você tá maluco, cara? Sua bateria não vai aguentar 10 minutos. Pura verdade. É verdade, a gente falou, cara, não rola, infelizmente. Mas a próxima vez a gente coloca uma coisa mais legal assim. Da próxima vez eu lembro de levar o tripé e a gente filma com a GoPro. Bom, então vamos lá pular pro nosso tile de comentário e a gente já volta na sequência falando mais sobre Zombicide. Salve, jogadores! Estamos aqui agora no tile de comentário. Rimou um pouco, não sei, mas tudo bem. Eu sou o Zabuzeta, dessa vez aqui, sozinho, jogando um solo, né? Pra quem gosta de jogar um solo, tô sozinho aqui nesse tile de comentário com duas ações. A primeira ação que eu vou fazer vai ser ler os comentários do primeiro episódio que a gente fez. Mas antes de qualquer coisa, agradecer muito o feedback de todos vocês. Foi muito legal. Tivemos bons downloads, né, pra um episódio, pra primeira edição. E a gente não comentou na primeira edição, né? Se você quiser mandar e-mail, você pode mandar pra jogatinabg@gmail.com ou você pode mesmo publicar um comentário através do Ludopedia, você loga lá e comenta no post, né, no tópico, que é bem tranquilo, você comenta lá, dá pra citar, dá pra me indicar lá um monte de gente, mas enfim, vamos lá. A primeira carta de comentário aqui que eu pego é do Thiago Leite, lá do podcast Late Night, um excelente podcast, pra quem não conhece podcast Board Game, então confira aí também, vai estar linkado abaixo. E ele diz assim: opa, quanto mais conteúdo, melhor. Bem-vindos ao Clube dos Produtores de Conteúdo. Muito obrigado, Thiago Leite. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. É muito da hora ver comentário de muita gente que inspirou a gente a fazer o podcast, né? Principalmente os podcasts aqui que tem diversos no Ludopedia. Confiro. O segundo comentário aqui é do Marcos VSS. Ele diz assim: curti muito, aguardando os próximos. E depois do Lucas Testa, agora temos também o Lucas Cabeça. Aliás, já temos Lucas demais fazendo podcast de jogos. A gente até comentou durante o episódio, vocês vão ver essa parte. Mas isso é verdade, cara. Lucas Testa, Lucas Cabeça, já falaram Lucas Nuca. E pro último comentário que eu selecionei aqui, não são só três que a gente recebeu vários. Muito obrigado mesmo a todos. O terceiro comentário aqui vem do Henrique Jardim. Esse nome aqui não é pra mim, como eu venho de podcast de videogame, como Beat Studio Amp, que a gente fala sobre música de videogame. Esse nome não é estranho, porque deve ser ouvinte lá do Jogabilidade, do Nowloading e outros podcasts de videogame. Ele começa esse comentário da seguinte maneira: muito maneira, curti bastante. Eu me lembro de gostar muito do combate quando era criança e de jogá-lo com a minha mãe e meus primos, que atualmente é dos meus maiores companheiros nascidos na vida de board game. Sobre a entrada no mundo dos jogos modernos, no meu caso, foi um jantar com amigos que brotou na mesma agrícola, no modo Family, sem usar as cartas. Confesso que fiquei maravilhado com a possibilidade de usar uma ação para ser o primeiro jogador no próximo turno. Sério, isso foi muito mind-blowing. Eu também acho da hora essas questões de você falar: ah, não, vou fazer ação, mas eu sou o primeiro na próxima vez. além das possibilidades que esse tipo de jogo proporciona. Tudo sem sorte, sem dados vermelhos malditos do War para acabar com o seu planejamento. Depois disso, só foi ladeira acima, entre aspas. E minha coleção já conta com mais de 30 jogos. Diferente de vocês, não são tão apegados a eles. Inclusive, eu empresto e algum deles tem participação monetária das demais pessoas do meu grupo. Aqui já chamamos de nosso. Caraca, cara. É assim, ó. É difícil porque eu quero estar na estante aqui. Mas como tem um grupo mais assíduo, é da hora. Aqui em Curitiba, eu tenho um grupo, dois grupos assim que eu jogo regularmente. Muitos deles acabam comprando um jogo e trazendo pra jogatina, pra gente conhecer. Mas cada um tem o seu jogo. É muito da hora. Esses que foram os comentários selecionados nessa ação de ler comentários do nosso taio de recadinhos. E o próximo ação vai ser os secados, que é dividido em três partes. Primeiro, as nossas redes sociais. Você pode seguir jogatina BG através do Twitter, @jogatina_BG, infelizmente não tinha como a gente pegar a conta BG, vamos tentar um dia, quem sabe. Você pode curtir também a nossa fanpage lá no Facebook, Jogatina BG, normalzinho assim. Pra quem pediu também no primeiro episódio, já estamos no iTunes e você também pode adicionar o nosso feed em demais agregadores, iTunes, provavelmente Windows Phone, tudo que você tiver de dispositivo que tem agregador de podcast, pode adicionar lá a gente. Se quiser fazer a avaliação nossa lá no iTunes, com 5 estrelas, com menos, com mais, fica à vontade. Acho que mais não dá, mas bota 5 estrelas só por garantia, porque vai que dá mais e a gente fica na média aí. E o recado mais importante é que no dia 15 de fevereiro abriu as votações pro Prêmio Ludopedia 2015. Ele tem duas categorias que é aberta ao público votar. Uma delas é a categoria Jogo do Ano de Designer Nacional. Tem bastante jogos lá interessantes. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar quase nenhum deles ali. Eu tenho muito interesse em jogar, por exemplo, Supernova, o Jester, ou Jester, não sei exatamente como pronuncia. E também você tem outra categoria que você pode votar no jogo do ano com lançamento no Brasil. Por exemplo, o Takenoko lançou, eu acho que o Takenoko lançou esse ano, mas, por exemplo, o Takenoko lançou em 2015. Mesmo que já tenha sido lançado lá no ano passado, vai estar na lista de votação. Então, lá o pessoal do Ludopedia, dos admins ali, o Emerson, o Gama, o Vegeta, eles fizeram todo um esquema lá, que basta você entrar no post da publicação lá e dar curtir. Não vai mostrar a quantidade de curtir, porque é segredo até quando for revelar a quantidade de curtir, que vai, de fato, definir quem tá ganhando ou não. Mas qual que é a vantagem de votar, né? Às vezes você não conhece, vota lá um joguinho ou outro, porque tem uma vantagem muito importante. Quem votou participará de um sorteio de 5 jogos: Seven Wonders, Dead of Winter, Takenoko, Warzone e The Resistance. Todos jogos que são parcerias do Ludopedia com a Galápagos Jogos. Olha só. E assim, o que você tem que fazer? Basta votar lá, vai curtir nos jogos que você acha que é mais interessante. Você que tá ouvindo aqui, provavelmente curte board game. Caso você é a primeira vez que tá vindo ouvir um podcast de board game, seja bem-vindo. Espero que a gente não te afaste desse hobby maravilhoso. Talvez é bom, porque você não vai gastar tanto, mas é isso aí. Bom, então, gente, é isso. Os comentários e recadinhos foram passados. Agora vamos voltar pro nosso podcast de Zombicide Black Plague. Falou, gente. Até mais. Vamos começando então, né? O Cabeça já na primeira edição falou a respeito do jogo favorito, o primeiro jogo favorito dele, que foi o Zombicide. E o Zombicide, ele segue a temática de zumbizinhos, só que uma coisa bem, bem diferente dele é porque ele consegue pegar muito elemento da cultura pop, né? Pra trazer pra mesa, né? Não é só questão de zumbis e sobreviventes e pronto, né? Exatamente. Ele sempre veio com, além da própria temática de zumbi, ele sempre trouxe aí personagens baseados em outros, né? Várias brincadeiras com personagens clássicos da cultura pop, e que deixava aí um gostinho a mais pra quem gosta de buscar referência, né? É. Então a gente vai dividir essa parte principal do podcast em duas partes. A gente vai falar a respeito das temporadas anteriores, que antecede ali o novo Zombicide, que a gente vai abordar mais pra frente. Falando um pouco sobre as características e um pouco sobre algumas curiosidades de cada temporada, né? Isso, e assim como a mecânica básica que elas apresentaram, né? Com as suas respectivas mudanças a cada temporada. Sim, porque a mecânica básica do Zombicide é aquela questão de você ter um tabuleiro modular. Os jogadores, eles vão assumir papéis de sobreviventes que têm poderes variados, que cada um tem o seu poder, você vai ganhando habilidade. Então você vai guiando o que seu personagem pode fazer ao longo da jogatina. O jogo é cooperativo, né? Ele só na terceira Sim. edição, lá na Season 3, você tem times versus. A opção de fazer time versus. Essa versão, eu devo admitir que, tipo, ela fica divertida, mas tem que... Ela funciona muito bem em missões específicas pra isso. Uhum. Nas outras missões, eu senti que não combinava muito. E só pra acrescentar as duas últimas mecânicas aqui, rolagem de dados, né, que é o mais importante, que é a questão de você controlar o jogo a partir da sua sorte. Sim. E, por fim, você vai gerenciando o seu inventário através de administração de cartas, né? Então, é um jogo que você tem várias mecânicas ali, e é legal de você pensar numa questão de introduzir novos jogadores, que você apresenta tantas mecânicas ao mesmo tempo, né? Tipo, de você ter um... De uma maneira muito simples de compreender e entender. Exato, né? Compreender e entender é ótimo, né? Uhum. De uma maneira muito simples deles compreenderem e conseguirem usar elas todas, né? Sim. Porque muitas vezes você vai apresentar algum jogo com uma mecânica diferente dos clássicos que a pessoa tá acostumada e ela termina estranhando e não conseguindo se dar muito bem com aquele tipo de mecânica. E no Zombicide, por mais que a gente tenha essa diversidade de mecânicas funcionando simultaneamente, ele é muito fácil de você lidar com elas. Você termina se tornando mais um dos atrativos do jogo, né? Uhum. E é porque, assim, normalmente quando você vai, por exemplo, ter novos amigos que vai jogar tabuleiro e não conhece muito board games em geral, uma jogatina assim, ou normalmente você coloca um filler, né, sei lá, um jogo rápido, Bang Dice Game, assim, que vai ter um vídeo na semana que vem, e um monte de outras coisas, ou coloca um Zombicide. Você vai colocar, por exemplo, Forbidden Stars, né, é uma coisa bem diferente. Tá. Você... É muito específico também. Você tem que ter um caminho até chegar nos jogos mais complicados. E justamente essa variedade de mecânicas é que torna ele um dos jogos mais fáceis de serem aceitos por jogadores novos. E assim, essas mecânicas, elas são tão, sei lá, tão bem apresentadas, é tão intuitiva, fácil, né? De como elas entram, é intuitiva, que assim, se você tem um novo jogador, e eu já experienciei isso várias vezes, de ter um novo jogador no Zombicide, se ele for o último, quando chega na vez dele, ele viu, sei lá, duas, três pessoas jogarem antes, ele já consegue meio que se virar bem, entendeu? E aí, sei lá, duas, três rodadas, ele já tá dando pitaco. Exato. Ó, vamos por aqui, ó, não vamos, ó, mas ele, o zumbi divide, ah, mas tem duas casas, então muito rápido, a pessoa entende a mecânica, e ela consegue se inteirar a ponto dela conseguir jogar, assim, quase que de igual pra igual, porque muitas, às vezes nesses jogos cooperativos você acaba vendo assim, um cara conhece muito, ele vai ser o líder do grupo, ele vai mandar em todo mundo. O Zombicide pode acontecer, isso pode, mas é mais, mas assim, é mais fácil de todo mundo chegar rápido, mais ou menos no mesmo nível de compreensão do jogo, e todo mundo meio que dá pitaco, o cara não vai ficar, sei lá, duas partidas sendo carregado pela mão por alguém, ó, cara, agora você anda aqui pro lado, agora você pega uma carta aqui. Ah, agora é melhor você atirar. Entendeu? Não, exatamente. Rapidinho, ele mesmo pode tomar as próprias decisões e jogar o jogo pra No máximo, em duas rodadas, ele mesmo já tá querendo dar pitaco. Deu a primeira rodada, deu a segunda, ele já tá dando pitaco e falando, ó, eu acho que talvez fosse melhor tomar uma outra atitude. Ele começa a ajudar na elaboração da estratégia. Exato. Ele só vai realmente ser carregado se ele é aquele cara que ele não tá nem um pouco interessado com o que tá rolando na partida. Só vai meio que seguindo ordem. Tá lá e fica seguindo ordem. E isso normalmente acontece com alguém no grupo. Isso, cara, acho que toda mesa tem, né, cara? A gente levou sorte nesse último, que tava bem mais sucio, tava, né? Todo mundo ali inteirado e agindo junto, isso aí foi legal. E eu acho que é aí que funciona melhor, porque quando tá todo mundo imerso, ele vai muito bem, assim, atenção, todo mundo, não, mas vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, e aí discute, e aí, não, mas me passa a pistola, não, mas me passa a munição, sabe, esse tipo de coisa, quando tá todo mundo dentro é muito legal. Eu acho que nem cabe falar um pouco aqui, porque eu vou falar muito da nossa sessão em específico do Black Plague, mas você ter essa cooperação dos jogadores, não tá, não, mas eu não vou te dar a minha arma. E quando você passa pro grupo realmente inteirado, querendo cumprir a missão de, cara, eu vou te passar isso aqui pra você poder ir lá fazer isso aí, e daí você me deixa com esse outro aqui, tá de boa e tal, não sei o quê. Você vê que o jogo desenrola muito mais fácil e o grupo progride muito mais rápido também. Uma coisa que a gente vai reparar muito quando a gente for comparar com a nova versão, o Black Plague, é que as primeiras três temporadas ali, a primeira temporada lançada em 2012, a segunda lançada em 2013 com a expansão, e 2015 era terceira temporada. E 2015 já sai, sim, o Kickstarter do Black Plague, que no caso não é season, né? Porque mudou a temática. É, exato. Mas assim, é uma velocidade muito grande, se for pensar. Uhum. E se você parar pra pensar também, os primeiros jogos eram jogos mais de você fugir dos zumbis, né? Uma coisa que a gente vai reparar bastante quando for comparar com a nova versão, porque a outra é bem mais agressiva, né? Porque é uma questão assim de você pular de um cenário mais realista, entre aspas, que é os cenários que a gente vê muito em cinema, em seriados, que é a questão de os sobreviventes contra zumbis, porque é o core do jogo, né? Você ser o sobrevivente, você ter que buscar um certo item pra abrir tal porta, pra você fazer tal coisa no jogo, que é uma coisa que acontece muito em filme dessa temática, e se você fica mega tenso, porque cada vez tá mais poluído de zumbi na mesa ali, então é bem complicado. Exatamente. É, essa temática inicial que a gente pega no primeiro Zombicide, por assim dizer, era justamente essa temática de filme. Você tem como combater? Tem. Só que o jogo te recompensa por você não demorar muito tempo combatendo e passar mais tempo fugindo, fazendo os outros objetivos. Sim. Pois, muitas das vezes, se você ficasse muito tempo combatendo, você não tinha um bom... não era tão benéfico quanto você sair correndo pra fazer tudo rápido pra conseguir ganhar. Na verdade, por outro lado, se você só fica combatendo, o jogo fica mais difícil, porque você tem a questão da experiência, né? E a experiência influencia na quantidade, no tipo de zumbis que vão entrar no mapa. É porque as cartas de eventos de zumbi, né, elas estão relacionadas. Quem tem um jogador pelo menos tá no nível específico, 1, 2, 3 ou 4, vai vir zumbi daquele tipo, né, independente se os outros não estão. É, exatamente. E isso no primeiro Zombicide, por mais que no segundo tenha mantido nesse sentido, a gente vai ver que a mecânica em si, ela foi alterada um pouco pra funcionar de uma forma diferente. Uhum. Então, no primeiro, tinha justamente isso. Conforme mais tempo estagnado, maior a dificuldade do jogo e mais dificilmente você conseguiria completar a missão, privilegiando justamente esse sentido de você estar o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro correndo pra conseguir fazer as coisas. Uma outra coisa que vale a pena destacar é a questão das próprias missões seguirem isso. E até porque você tem um tabuleiro modular, é uma coisa muito forte do Zombicide, é porque ele tem um fator de comunidade muito, muito legal. Porque os próprios jogadores em fóruns diversos na internet, eles publicam campanhas. Então um jogo nunca vai... Você nunca vai ter... Deixar de jogar o jogo se você quiser. Você pode ter várias campanhas pra você participar, com várias restrições ou não. Então é um jogo, entre aspas, infinito, se você quiser. Exato, a rejogabilidade dele é absurda, absurda. Uhum. Até porque acho que normalmente por caixa básica vem acho que 10 missões, né, normalmente. E além disso, você pode criar a sua, você pode pegar da internet. Ele na verdade incentiva você a fazer isso no próprio site da Guilhotina ou da Cool Mint or Not, eu não lembro as agora. As duas estão relacionadas. Nas duas? Sim. Então lembra, mas no site de uma das duas tem missões que ele, tipo, que a comunidade fez e eles aceitaram e meio que publicaram. Uhum. Então assim, é um jogo que ele influencia você a crescer. Então assim, você quer fazer uma coisa mais narrativa, então você pode fazer várias missões com histórias e sei lá, o final de cada missão vai descambar em um tipo de missão diferente, ou então, não, você quer só fazer um one shot, uma única partida de e se divertir, você consegue fazer também. Então eu acho que você deixa na mão também do jogador meio que mudar e mexer o jogo da maneira como ele quer jogar. Uhum. Né? Exato, a própria criação de campanhas, igual eles fazem, onde você, dependendo de onde você sair do mapa, ou o que você fizer no mapa, você vai dar em outro mapa diferente, daí você vai continuando a aventura. Cara, é muito divertido. Excel, presumindo que a pessoa nunca viu falar de Zombicide, quais são os zumbis que vêm no Zombicide o primeiro, na primeira temporada? Na primeira temporada vem os zumbis clássicos, que a gente vai chamar, né? Uhum. O Walker, o andarilho normalzinho, zumbi, ele tem uma ação, então ou ele vai andar ou ele vai atacar. Nós temos o Ferry, que é o balofo, o gorducho, ou o Boomer, se você jogou Left 4 Dead. É, Boomer sempre. Essa é a minha versão. Que ele também só tem uma ação, ou ele ataca ou ele anda. A diferença é... Enquanto o andarilho, ele morre com um dano de qualquer arma, o Boomer, ele vai morrer com um dano de armas específicas. São as armas que vão dar 2 pontos de dano. Sim. Ele tem uma resistência muito maior. Na sequência, a gente tem o Runner, ou corredor. Ele morre tão facilmente quanto o andarilho. A diferença é que ele tem 2 ativações. Então ele pode andar 2 vezes, atacar 2 vezes, ou andar e atacar. E por último, nós temos o Nemesis, né? Nemesis, tirante, abominação, como você preferir chamar, que é a monstruosidade em pessoa. Ele só tem também uma ação, ou vai andar ou vai atacar. Nas temporadas seguintes saíram regras especiais, dependendo do tipo da abominação. E a abominação, ela tem um ponto extra. Qual que é? A dificuldade de matar a abominação é maior do que a do Boomer. é pra você matar ela na primeira caixa, você só consegue matar com o Molotov. Uhum. Você obrigava o jogador a fazer busca, né? É, fazer ou busca fugir. Pra, sim. Pra encontrar o galão de gasolina e a garrafa, que juntos, combinados, faziam um molotov que você incendiava um espaço qualquer do tabuleiro, uhum, e matava tudo que estivesse ali. Exato. É, essa era a única forma, na primeira temporada, de se matar a abominação, o que tornava extremamente difícil. Só um detalhe a respeito da primeira temporada, né? A primeira temporada foi lançada em 2012 via Kickstarter, que arrecadou $781,597. Até primeiro, assim, pra um jogo que ninguém conhecia, mas a temática abraçou, né? Acabado de ser anunciado no financiamento coletivo, só uhum, com os videozinhos da comunidade. Da comunidade, não. Da empresa, anunciando o jogo e tal. É uma arrecadação considerabilíssima. Claro, claro. Tudo bem que a gente tem hoje o cenário é diferente, mas assim, pra quem acompanha esse mercado dos Kickstarters e das promessas e dos catarses e financiamento coletivo, sabe como é complicado essa questão de você, sei lá, do nada inventar um jogo, ainda mais um jogo como é o Zombicide, cheio de miniatura, cheio de detalhes, cheio de props, essas coisas. É que coisas. Muita gente ficou assim, se caso o jogo for ruim, pelo menos eu tenho miniatura, né? Isso. Não, e acreditar que ele vai funcionar, que os caras vão fazer e que vai vir daquele uhum, jeito, né? Então, assim, é uma coisa complicada. Muita gente hoje já não acredita mais, né? Já não confia mais tanto nessa forma de comprar jogos, né? Por meio de financiamento. Sim, exato. Assim como foi o caso da Behold Studios, que ela tinha criado, acho que foi no Catarse, se eu não me engano. Eu cheguei a investir. A Behold, pra quem não sabe, galera, é uma empresa brasileira. Ela fez um jogo no Catarse que era como se fosse um MOBA, só que no tabuleiro. E a ideia era justamente essa. Você tinha a base com as três lanes, os heróis, os creeps, torres, tudo. Uhum. O jogo parece super divertido. Só que a própria campanha deles foi super legal, o Gladiadores de Bellatron. Só que infelizmente não conseguiu atingir a arrecadação necessária, mostrando que realmente, por mais que a gente esteja num mercado mais aceptivo a novos jogos hoje, ainda é extremamente difícil você lançar um jogo que ninguém falou, né? Uhum. Ninguém ouviu falar, né? E... só lembrando que não é a Behold do Chroma Squad e do Knights of Pen and Paper, né? Não é essa empresa dos jogos de videogame, é. É essa mesmo. Ela não, mesmo? Ela é verdade, ela fez, ela de verdade, mesmo. Lembrei disso. É essa mesmo. Essa eu não sabia. Explodiu a cabeça. Caraca, me explodiu. Eu contribuí, não conseguiram, infelizmente. Esses tempos atrás eu até mandei mensagem pra eles, falando que seria legal se eles tentassem lançar novamente, quem sabe no Kickstarter ao invés do Catarse, que tem uma abrangência um pouco maior e tal. Eles agradeceram bastante, falaram que infelizmente eles só produziram a versão de teste, beta teste. Inclusive, se quiserem que a gente faça um vídeo de beta teste pro Road Studios, nós fazemos, cara. Fazemos bem. Olha, tranquilamente. Por favor, mandem pra nós. Nada não, mas eu até que fico feliz de não ter dado certo esse segmento de tabuleiro, porque eu adoro os jogos deles, cara. Cara, mas era muito legal, cara. Você não faz ideia do quão legal era aquilo. Isso é só pra mostrar, na verdade, esse comentário que eu fiz, é só pra mostrar, na verdade, como é difícil você trazer um jogo novo à tona e ele ter uma aceitação no mercado se você conseguir produzir ele, né? Exato, exato. E assim, ele foi lançado no mercado brasileiro um ano depois, né, cabeça? Foi em 2013, uhum, que foi lançado o Zombicide, o primeiro, pela Galápagos. Em 2013 abriu o Kickstarter do Prison Outbreak. E o Toxic City Mall, que foram a temporada 2. Que foi a primeira vez que veio uma expansão com o jogo base, né? É, porque as temporadas, elas são standalone, né? Então uhum, você pode ter apenas a temporada 2 e jogar ela sem ter que ter o primeiro. A expansão porque não, a expansão precisa de um jogo base. Coisa dessa, né? De você ter temporadas que não são simplesmente expansões, elas podem agir independentemente. Uma ideia bem bacana. Uhum. O Kickstarter arrecadou $2,255,018 apenas. Ou seja, $2,255,000 e uma pizza. E uma pizza. E assim, a diferença da segunda temporada com a primeira é porque tem novos zumbis, tem os zumbis Berserkers, né, que não são atingidos por armas de projéteis, né? A distância. Uhum. E tem uma abominação que quebra paredes. Algumas paredes não são exatamente todas, né? Algumas paredes assim, tipo, como se fossem aquelas grades. Isso. Além de trazer um estoque um pouquinho maior de zumbis dos tradicionais. Uhum. E essa abominação que quebra grades, por sinal, são as grades da cadeia, é uma abominação que só pode ser morta com ataque melee, né? Sim, é por isso que tem que ter uma arma nova, né? É uma arma nova que é só o ataque A Makita, é verdade, né? É uma Makita, é uma Makita. Eu vou cortar ali um tio, vou cortar ali uma laje e já vou... Exatamente. E uma abominaçãozinha. E um braço ali de um berserker, né? É, e aí eu não sei se a primeira teve isso tão forte, mas eu acho que a partir da segunda, que foi quando eu acompanhei a internet se movimentando, né? Aqui no Brasil, o pessoal aqui no Brasil acompanhando, que era assim, eu nunca tinha visto lá fora e em outros board games uma coisa que, assim, além dele ser um board game, ele se tornou uma espécie de colecionável em relação aos itens do Kickstarter exclusivos, né? Então, personagens exclusivos, dados exclusivos, várias outras coisas que você só... Portas que não eram mais simplesmente tokens, que eram portas mesmo de plástico, vários itens diversos. E também, se você olhar, na primeira temporada teve alguns personagens exclusivos, mas não tanto igual na segunda, né? Que no primeiro tinha meio que um Sheldon, tinha uma Angelina Jolie, né? Versão. Sim. A gente vai falar de todos porque é uma gama gigante de personagens. O que você conseguir imaginar de personagem famoso de filme, provavelmente tem uma versão dele no Zoom. O primeiro tinha, mas ainda era uma versão mais meio escondida, de certa forma, assim, não era tão na cara. A partir da segunda, o negócio ficou quase tipo Me Processe, entendeu? Sim, e quase que eles são processados mesmo, mas eles sempre usam um nomezinho diferente, mas a skin é bem parecida, né, do personagem. Acho que só tiveram problema, acho que com um ou dois, que foi dos filmes lá que veio os personagens do Tarantino, né, dos filmes Tarantino, teve problemas com isso. E depois parou de ter também, porque o pessoal começou a se sentir homenageado pelo jogo, né? Ah, sim. Então, uma figura feita dele. Então, isso foi bacana também. É, teve figura do Jovem Nerd, né? Com a Zagal, né? Na terceira edição. É que aí foi... Não era item de Kickstarter, né? Era aqueles... como que era? Night Festival Party, alguma coisa assim. É porque eles vendem a parte, né? Não é uma coisa que o Kickstarter manda, né? Porque tem coisa que... Só quem ajudou ali, financiou pelo Kickstarter, que vai ter, né? Isso. No Toxicity Mall, a gente não comentou, tem os zumbis tóxicos. Se eles forem mortos com um ataque corpo a corpo, ele causa dano. Sim, o veneninho ali. Exatamente. Só pra não esquecer e me corrigir, o pack do Jovem Nerd é o Gaming Night, que chama, que vem com... Ele vem até pra ser comprado em grupo, porque vem 3 sets de cada miniatura, né? É uma coisa meio... Pra ser até comprado realmente com seus amigos e dividir e tal. É uma forma diferente de vender personagem. Só a falar a respeito da segunda temporada, né? Mecânica nova, né? Questão de jogadores zumbis. Isso. Ah, como que é? Zombies? Zombivors. Que muita gente falou que é o roubado dessa temporada. Exato. Eu usei muito pouco. Eu quase não usei também, particularmente, porque... Cara, é aquele negócio, tá o grupo lá, aí morre um cara. Aí o cara vira zumbi e ele, morri, então agora eu vou foder com o jogo, eu vou matar todo mundo. É porque assim, pelo menos pra mim, uma das coisas mais fortes da primeira caixa, da primeira, né, da primeira vez que eu joguei, era tipo, cara, eu posso morrer a qualquer momento. E se eu morrer, eu tô fora. Entendeu? Morreu. Aí morre então, aquele jogador que não sabe jogar muito bem e fica o mês inteiro olhando a galera jogar, né? É, isso é um dos pequenos problemas que esse jogo tem. Claro que assim, eu já joguei vezes também, aonde, por exemplo, caso morresse, dependendo da mesa ou dependendo do quão longe, o cara pegava um personagem novo e começava do zero, sabe? E a gente aí a gente colocava ele dentro de uma sala e a gente resgatava esse personagem, sabe? Meio que dava hora. Só pro cara também não... Ah, ok, morri, eu vou lá jogar videogame, vocês me chamam quando acabar, sabe? Tipo, tinha 10 minutos de partida e foi um azar numa carta puxada errada, uma coisa assim. Mas aí, assim, esse era um pouco do medo, de, pô, mas meus equipamentos, mas e eu vou morrer, e, né, e a gente tem que conseguir junto. Aí tinha até várias brincadeiras, né, às vezes a gente falava assim, eu lembro, a primeira vez que aconteceu, ele tava terminando a partida, ia dar merda, o cara falou assim, ó, a gente não vai dar, eu vou ter que ficar e, sei lá, vocês construam uma estátua pra mim, sabe? E ele teve que sacrificar, e ele se sacrificou e morreu ali. Foi bonito, entendeu? Pra narrativa. Aumentou o moral da tropa pra conseguir... Foi, exatamente. Todo mundo falou, não, agora a gente vai por ele, os dados rolaram melhor. Mas assim, quando você tem essa questão do Zombivor, eu entendo quando eles falam assim, é pra não ter a questão da eliminação de jogador, que pra alguns novatos é ruim, ou pra algumas mesas é ruim, então a gente adiciona essa mecânica. Se você quiser, joga. Eu preferi não jogar, eu acho que ele perde um pouco do feeling, do medo, da tensão em algumas partes. Pois é, e também uma outra questão que foi adicionada em mecânica foi que adicionaram uns switches, né, umas portas que você pode abrir de longe, por exemplo, as portas da prisão, já que é a temática da base do segundo segunda temporada é a prisão. Então você pode abrir a prisão de longe, é bem da hora. Uma coisa só que a gente não comentou, mas é que assim, é mais um detalhezinho, mas é uma coisa que eu gosto, por exemplo, eu acho que foi bem pensada. Apesar de muita gente criticar algumas coisas, eu acho que tem algumas decisões de design interessantes. Por exemplo, a contagem de casas desse jogo eu acho genial. Que eles não separam por quadrados desenhados, né? Você usa as linhas do... a faixa de pedestre, divisão de porta. Eu gosto muito de como eles fazem essa questão da divisão de quantas casas você conta, né? Porque o cara fala, peraí, mas cadê as casas? E fala, cada traço, cada faixa de trânsito, cada não sei o quê, é uma casa. Não é ruim de entender, porque eu não vi ninguém que teve problema com entender quantas casas estava andando. E eu acho uma decisão esteticamente muito legal, assim. Uhum, sabe? Pra realmente o tabuleiro ficar mais limpo, né? Ficar mais bonito. Eu acho interessante. Bom, vamos lá, para a terceira temporada, a gente já daqui a pouco falar a respeito do Black Plague, que a terceira temporada entra Rue Morgue, que é... Neighbors, ou Rue Morgue é... Necrotério. Rue. Ele entrou os zumbis skinners, que é o quê? É aquele zumbi que quando você vai rolar o dado, se você tirar o erro crítico, tirar o 1, ao invés de matar ele, você aleja ele, então ele vem como rastejador. Vai influir na ordem de preferência entre os zumbis, né? Tem a ordem de prioridade. Como Skinner muda a ordem de prioridade dele, e ele se torna extremamente mais difícil de matar. Pois é, existe essa ordem de prioridade, por exemplo, quando tem um grupo de zumbis no mesmo tile, quando você vai atirar de longe, você acerta na ordem. Se tiver sobrevivente, vai acertar o sobrevivente, depois vai acertar os walkers, os fairy, aí entra ali o abomination, para depois o runner, depois entra ele, o Skinner, no caso. E assim, claro, a não ser que tenha algumas regras especiais que quebram essa regra, né? Pois é. Se você estiver usando uma arma específica ou o personagem com uma habilidade específica. Uhum. Mas é uma coisa também pra você tomar cuidado. Tipo, cara, você não pode ir lá porque a gente vai ter que atirar de longe. Ou então, mas a gente tem que matar o runner porque na próxima ele vai, né? Quando ele se movimentar, ele chega na gente. Então, essa questão da ordem, de ter uma ordem baseada aí no quão proficiente é o zumbi em se esconder e fugir de tiros, uhum, é interessante. E também tem, a gente nem falou, né? Tipo, existe mecânica de armas que fazem barulho, então os zumbis vão pra aquele local. É uma coisa bem temática, assim, que é, por exemplo, você vê num filme. Uhum. Os zumbis estão indo pra cima do cara, eles me escutam um barulho lá de longe, eles mudam toda a direção. Isso é bem, muito, muito legal. Eles conseguiram aproximar muito do que a gente vê nos filmes e séries, né? Uhum. E outra coisa interessante que o Rue Morgue trouxe foi a abominação especial. Aí, bom, é a abominação que ao Scorpion. Get over here! Exato. Ao final da movimentação dela, ela dá uma de Silvio Santos e traz todo mundo pra perto dele, né? Vem pra cá! Ele traz todos os sobreviventes que estejam em tiles adjacentes a ele pro tile dele. Entra também na terceira temporada, na parte também da expansão ali, entra a mecânica de player versus players, times contra times, né? Mas é uma coisa assim, não é aquela questão de você rolar dado e jogar um molotov no seu amiguinho. Existem umas cartas de time que fazem as ações. Não só isso, você tem... eles criaram missões diversas mesmo, que você vai dividir em equipes, e as equipes podem se enfrentar e se matar, inclusive. E criaram essas cartas de time. Então, você tem 12 jogadores jogando cooperativo, não tô jogando player versus player. Certo. A gente vai fazer 3 times de 4 players. No final da ação do último player daquele time, você pode executar uma das cartas de time. Aí você tem a carta para todo mundo andar, todo mundo dá um ataque melee, todo mundo dá um ataque à distância. E isso se torna bem bacana, porque você pode convergir todo no andar. Você pode espalhar o time de um tile para outros, ou atrair todos de tiles diferentes para um mesmo tile. Certo. Ou todo mundo avançar para um. Isso é bem bacana, cara. Uhum. Tornou uma mecânica bem interessante. Tipo, você pensar na temática, universo apocalíptico, claro, às vezes você tem duas facções que se enfrentam por suprimentos, ou por território, ou por sei lá o quê. Certo? Exatamente. Então, você colocar isso dentro da mecânica de uma forma não fan-made, porque existiam regras feitas pelos fãs de PVP, não funcionava muito bem, eu testei uma ou outra, né? Isso tá dentro do jogo padrão, eu acho bem interessante. É que nem a gente falou, né? A comunidade, ela renova o jogo de tal forma, às vezes colocando até mecânicas assim que o jogo depois vai... Opa, vamos abordar isso também agora. E aparentemente eles são muito abertos usar isso. Eles ouvem bastante o que, que os jogadores queriam de mecânica ou, uhum. Ou de forma de jogo. Só uma coisa, não sei se a gente comentou. Nessa terceira temporada é que tem também aqueles zumbis pretos, não é? Sim. Que, quando entra, quando eles entram, todos ativam. Isso, e aí, são dos Angry Neighbors. Que são o inferno na Terra. É, como é que é o nome dele? Eu não lembro também agora, esqueci o nome. Não é Stalker? Stalker. Ele fica atrás da árvore olhando. Eu esqueci o nome deles agora, mas são os zumbis pretos que cada vez que sai uma carta de spawn de um deles, pra você botar eles no mapa, summonar eles, todos os que já estão no mapa ganham uma ativação extra. Que gostoso, imagina só. Eu acho legal, porque assim, uma das... Ah, como que eu vou dizer? Não sei se dá pra chamar de problema, né? O jogo, até a segunda temporada, vamos colocar assim, era razoavelmente simples, se você tinha uma certa experiência, de controlar muito bem os zumbis. É, tinha o cheat da Wanda, né? É, tinha, exatamente. Esse, né? Esse tipo de coisa. Então você fica andando também. Controlando os zumbis de lá pra cá, pras casas, e porque você sabia que, a não ser que tivesse uma ativação extra, ainda assim você conseguia na ativação extra ficar numa posição razoável, você conseguia controlar a massa de zumbis. Nesse, fica muito mais aleatório, porque você fica aquela coisa, pode entrar uma carta, pode entrar duas, pode entrar três cartas. Então, é muito mais difícil de você estar num lugar seguro, porque assim, antes você falava assim, bom, tô a duas casas, na pior das hipóteses, eles vão chegar na minha casa, não vão me atacar, então tá tudo bem. Agora, é muito mais difícil você ter essa segurança. Então, você tem que, entre aspas aí, arriscar mais. Né? Exato. Eu acho isso muito exato. Legal. Zumbi caçadores. Hunters. Hunters. Porque mudou a mecânica de spawn dos zumbis. Uhum. Agora, você não simplesmente tirava uma carta por spawn. Não. Agora você colocava um número ao lado de cada um dos spawns do mapa e rolava o número de dados igual ao número de spawns. Então caiu no dado lá 4, 4, 6. Vão ser dois spawns no spawn 4 e uma carta de spawn no spawn 6. Certo. Então você nunca sabia de onde iriam sair os zumbis. E isso mudou bastante também a jogabilidade. Ah, ficou da hora, sim. É, eu gosto mais dessa aleatoriedade. Porque quão mais aleatório, mais você fica com, sei lá, com medo, receio, sabe? Receio do que pode acontecer. Exatamente. Eu acho que esse é o sentimento, é o climão tão legal, assim. É, mas ainda você pode ver que nas três temporadas, o objetivo é meio mais que fugir do que você combater os zumbis, né? Você meio que usar mais o intelecto ali de como que vai ser mais ou menos a ativação deles, tentar olhar 4, 5 jogadas pra frente pra você meio que fazer suas ações. Então, por isso que entra essa questão que a gente vai abordar daqui a pouco. Exatamente. E foi acrescentado também nessa season o helicóptero, a mecânica do helicóptero, em que alguns personagens com habilidade especial de piloto poderiam manobrar o helicóptero, e os personagens com habilidade de corda poderiam descer... eu esqueci o nome da habilidade, não é hábil com cordas. Enfim, essa habilidade específica com cordas permite que o personagem, possa descer do helicóptero quando o helicóptero ainda está voando. Para subir de volta, infelizmente, só com o helicóptero aterrissado. Mas conseguem descer do helicóptero em voo ainda. E a possibilidade de você isolar alguém do grupo numa missão que essa pessoa pode morrer, para ela ficar com o helicóptero sobrevoando uma área e atraindo todos os zumbis pro helicóptero. Pois é, muito da hora, porque o helicóptero faz barulho absurdo, exatamente. Né? Exatamente. Só para complementar aqui, o Kickstarter da terceira temporada arrecadou $2.849.64. Jesus! Não, Jesus você vai ver daqui a pouco, tá, gente? Bom, é isso. Então, a gente abordou as três temporadas aí. As três temporadas foram lançadas pela Galápagos aqui no Brasil. Acho que hoje, se você quiser comprar pela Galápagos, você tem a primeira temporada disponível só? Não, não tem nada, cara. Tá tudo esgotado? Tá, a tudo primeira esgotado. Vai esgotado. Ser reposta a isso, então. E tem essa tem trazer, lance, né? De o jogo, ele sai, cara, ele vende assim mais que água, tá ligado? No, na pré-venda, quase esgota o jogo quando sai. Eu não vou mentir. A Season 2, eu fiquei, tipo, esperando a pré-venda abrir, porque tava com realmente medo, porque a primeira esgotou muito rápido. Só pra também não falar errado. Hoje você tem no site da Galápagos disponível a segunda temporada completa, com o Prison Outbreak e o Toxic City Mall, e a expansão da terceira. No site deles tem uma previsão de que ainda esse ano vai, pelo menos assim, razoavelmente até o meio do ano, ter reposição da primeira temporada. Sim, a primeira temporada aqui no Brasil, ela foi bem popular, né? Sim, ela explodiu. Já a segunda, eu acho que no Brasil não foi tanto que muita gente critica um pouco ela, mas a gente pode deixar aí nos comentários pra galera se matar aí, né, ou não. É. Bom, gente, então vamos lá agora falar a respeito do Zombicide Black Plague. Então, pessoal, ano passado, julho do ano passado, se eu não me engano, julho do ano passado, terminou a campanha do Zombicide Black Plague, que tinha previsão para lançamento em dezembro, e realmente, de fato, eles entregaram em dezembro a primeira leva com a box básica, sendo que agora, em julho de 2016, começam os envios da expansão com as metas liberadas. O Zombicide Black Plague, o que eles fizeram? Primeiro, eles pegaram todo o universo que eles já tinham do Zombicide, que já era popular, que é a época atual, e trouxeram para uma época que jogadores quase não gostam, jogadores desse tipo de coisa, que é a época medieval. A cultura fantástica. Pop quase não curte. Quase não curte medieval fantástico. Pois é. Exato. E eles trouxeram justamente para essa era. Cara, e trouxeram diversas mudanças na mecânica de jogo. Primeiro de tudo, eles trouxeram uma coisa que, na minha opinião, e todo mundo que pega para jogar também tem a mesma opinião, revolucionou o jogo, que é o quê? Você não tem mais uma ficha de personagem simplesmente. Você tem papelzinho, né? Quase um tabuleiro em que você bota essa ficha. E ali você tem todos os encaixes pra ponto de vida, pra você marcar qual habilidade você já tem ou não. Cartas do inventário. Qual carta está na mão, qual carta está na mochila. Cara, é completamente diferente e isso já mudou muito não, o jogo. Dá até gosto de jogar, sabe? Tipo, eu não tava... Eu até tinha comentado com o cabeça antes, assim, que eu tava bem saco cheio com o Zombicide, né? Porque o Zombicide, eu tava cansado dessa mecânica de fugir e tal. E quando eu fui jogar o Black Plague, eu falei assim, vamos jogar isso aí, vai. Vamos jogar. Depende, cara, eu tava curtindo demais ele. Exato. É uma coisa que eu tava com medo quando eu fui no carnaval pro Curitiba. Eu falei, cara, o Zabuza tá puto com o Zombicide, eu tô levando lá e eu vou fazer ele jogar, porque eu não tô nem aí. E quando eu vi o Zabuza, eu tava empolgadaço jogando. E isso foi maravilhoso, cara. Bom, você vê um jogo se renovar a ponto de reconquistar um jogador que tinha enjoado dele. Uhum. Isso, pra mim, acho que ganhou muitos méritos. E até a questão da temática, né? Assim, parece um Dungeons & Dragons de masmorra que você vai lá matar e pilhar. Parece, exatamente é isso, né? Porque ele muda totalmente o foco defensivo, um foco mais ofensivo. Exatamente. Ele, junto com a temática medieval, ele trouxe à tona todo o feeling que a gente sempre quis ter jogando RPG. Uhum. Porque ele se torna um jogo em que você é recompensado por ficar matando os bichos, no caso os zumbis. Agora, com as mudanças de mecânica, facilitou muito o combate e favoreceu o combate. Certo. Vamos falar então sobre as mudanças de mecânica que mudaram o paradigma do jogo. Quais foram elas? Primeiro, eles introduziram armadura ao jogo, que afinal de contas você tá numa época medieval. Se você não tivesse escudos e armaduras, ficaria estranho, né? Parafraseando aí um outro podcast da podosfera aí, na verdade, de videogames dos digitais, você tem que estar sempre antenado no metagame da guerra, né, cara? Exato. Exatamente. E assim, como que é a mecânica da armadura do escudo? Você fica... ela ocupa um slot extra que você tem. Agora você tem um slot pra cada mão, 5 pra mochila e um slot extra que é pro escudo ou pra armadura. Normalmente pra armadura, mas alguns personagens permitem que você carregue o escudo nesse slot extra, uma adaga ou até mesmo uma espada nesse slot extra. Isso porque é muito todo bom aventureiro de RPG é uma mula de carga, né? Exatamente. Uma quantidade inacreditável de equipamento. Exatamente. Aí, como que funciona esse escudo ou armadura? Ele te dá um bônus, mais 3, mais 4, mais 5. A full plate é mais 3, as outras são mais 4, mais 5. Como que funciona ela? Funciona assim, você vai ser atacado por um zumbi. Você ganha a oportunidade de rolar um dado. Se você tirar o número que está na armadura ou no escudo, ou mais, você absorve aquele dano. Como personagem principal vem uma taverneira, um guerreiro, um mago, um arqueiro, um anão e uma freira. Freira cheirada. A habilidade inicial do anão, que é vontade de ferro, ele tem uma armadura embutida nele. A pele dele é tão grossa que ele absorve como uma armadura de couro batido. Também 10 anos fazendo arma lá, batendo, você acha que vai ficar com couro duro, né? Então, assim, muito interessante esse acréscimo da armadura, sabe? Uhum. E isso, querendo ou não, te favorece a ir pra cima, porque, não é certeza que eu vou tomar uma mordida, eu posso ir pra cima tentar bater e não tomar dano nenhum. Sim. Como aconteceu numa rodada, deu tancar 4 ataques de zumbi. Não, e assim, a gente falou naquele tabuleiro que o jogador tem, onde você coloca seus itens lá, ele marca ali que você tem 4 pontos ali, 3 ou 4 pontos de vida, 3 né? pontos de vida. E aqueles marcadores ali, eles te dão mais possibilidades, sabe? Você vai colocar armadura e já conta aqueles pontos, fala assim, mas eu consigo tentar absorver aqui, mesmo se eu levo dano, eu consigo ainda sobreviver um ataque de uns 3, 4 zumbis aqui, então isso é bem legal. Agora, isso te torna mais valente, né? Deixa eu fazer uma pergunta, eu não joguei, né, o Black Plague, aproveitar, que aí que eu tô de orelha orelha nesse. Vocês que jogaram, ele ainda é newbie friendly nesse ponto? Tipo, o cara mais, novo. Mais ainda do que o outro. Mais Sim. ainda. É porque ele força você a atacar, entendeu? Ele é assim, matar e pilhar. Vem ter mais gente, slot, mais, sei lá, ter magia. Não dificultou, não deixou o jogo não, mais não complexo pro iniciante. Na teoria é assim, é ataque à distância, ataque a melee. É, a diferença de armas. As armas que abrem porta, que agora no caso é machado, espada e martelo, elas não simplesmente abrem a porta. Você tem que rolar o dado como se você estivesse atacando, e se você tiver sucesso no ataque, você consegue abrir a porta. Certo. Isso sim. O que faz todo sentido, porque não quebra um pé de cabra. Até porque, forçando a porta. Porque todo bom RPG você tem que fazer um teste antes de realizar alguma coisa. Mais uma puxada pro RPG. Então assim, você não está simplesmente usando ali um lockpick pra abrir a porta. Você está realmente desferindo golpes na porta pra abrir ela. E isso é bem bacana. Beleza, essas são as armas de perto. Arma à distância, você tem arco, balestra e magia. Qual que é a diferença delas? A diferença básica é que você tem personagens que têm bônus pra magia e personagens que têm bônus pra arco. Na prática, todo mundo pode usar arco e todo mundo pode usar magia. Sim, não tem diferença. Todo mundo, tipo, o anão tá usando magia, sabe? É, porque é um pergaminho. Você tá recitando a magia. Não é classe, né? Exatamente. Então, eles são skin, mas com habilidades específicas, né? Isso. E daí você tem um tipo específico de magia, que são os encantamentos, que você... Ele ocupa um slot, você não pode simplesmente disparar eles. Você pode usar eles uma vez por turno. E eles vão te conceder um bônus. Ou você consegue andar mais rápido, ou atacar mais forte. Eles te dão os bônus. O personagem mago, em específico, uma das habilidades especiais dele é Spellcaster, que é o que... Não é Spellcaster. Também tem Spellcaster. Tem uma outra habilidade dele que funciona assim. Todos os pergaminhos dele, de magia e encantamento, independente de estar na mão ou na mochila, ele pode lançar à vontade, que é como se ele tivesse alcançado um nível tão poderoso que ele decorou os feitiços. Não precisa mais do... Isso é muito da hora. Bem RPG. Cara, não, ele consegue agradar dois públicos, né? O que gosta de zumbis e o que gosta de RPG. Então, praticamente, ele fala assim... Como agradar muita gente? Como vender ainda mais? O Kickstarter dele arrecadou apenas $4,079,204. Só. Faz a conta hoje com R$4. só de sacanagem, faz a conta. Cara, ele quase dobrou a maior arrecadação que eles tiveram. E a meta original deles era $210. Eles colocam só de sacanagem, sabe? Porque sabe que eles vão conseguir passar. $210 mil ou $215 mil, que era o básico para eles lançarem o jogo. Eu lembro, não sei se vocês acompanharam, talvez vocês podem me lembrar, na época, antes de confirmarem, ele saiu meio como um rumor que ia ser medieval, saiu no 1º de abril, alguma coisa assim. E aí a galera ficou, cara, como assim? Vocês precisam fazer isso? 1º de abril, caralho! Faz logo, e não sei o quê. E aí todo mundo, não, 1º de abril, não sei o quê. E aí os caras, provavelmente eles viram o hype, né, cara? Eles soltaram um verde, viu que ia dar fruta e opa. O Xarab take my money. É, exatamente, exatamente. Não, e o Excel disse, né, de ser o inicial que eles pediram, 200 mil, nada, eles pediram $125 mil só. Era 125? Eu achava que era 200. Não, $125 aqui no eu tô na página do Kickstarter e, cara, é muito absurdo o quanto eles conseguiram. Pra você ver, assim, é uma franquia que, é claro que não dá pra comparar com uma franquia videogame, mas é uma franquia, assim, nos board games, é muito mainstream, por isso que, pra mim, é considerada a franquia mais popular no mundo dos board games, né? Exato. E, assim, cara, a própria repaginada de visual ficou muito bacana. Além dessa table que você tem com os componentes, agora os personagens, eles não são cada um de uma cor, eles são todos da mesma cor, uma cor diferente dos zumbis, e você acrescenta embaixo deles anéis de silicone coloridos, que daí cada jogador escolhe a cor que quer ser. É uma coisa que vai vir no Blood Rage, sabe? O Blood Rage da Culminion Not, que vai ser lançado, que foi anunciado, né, que vai ser lançado pela Galápagos. Que é uma coisa que a Culminion Not já tinha feito com Arcadia Quest. É, que eu acho... esteticamente, assim, pode ser bobo pra algumas pessoas, mas eu acho esteticamente bem mais legal. Achei do caralho. Fica muito mais massa. Não fica aquela coisa, putz, ficou pintado. Eu acho que já pensando na galera que pinta a miniatura, sabe? Pra não se confundir. Deixar todos com a mesma cor base. Voltando às mecânicas que a gente deu uma puladinha, outras mecânicas interessantes que alteraram. O sobrevivente não é mais alvo prioritário no ataque à distância. Ah, isso é muito da hora. Então, o sobrevivente tá lá, foda-se, você pode atirar igual, que você não vai acertar nele. Você não é burro o suficiente pra mirar no seu amigo e ter um zumbi no local. Essa é aquela história, você fala... Sabe, às vezes, eu confesso, assim, que algumas das regras, você às vezes, em um momento de raiva e de fraqueza, você se pergunta por quê, né? Uma delas é essa. E eu, de vender meu zumbisite que eu tinha, entendeu? Eu falei assim, ah não, cara, não tá indo pra mesa, olha as regras aqui, socorro, cara. Aí deu nisso. Você vira e fala assim, ah, não quero jogar, não quero que me acerte primeiro, não quero que o zumbi coloque mais um quando ele for dividir, sabe? Algumas regras que você não quer aceitá-las bem, né? E essa foi sempre uma que desceu meio torto, sabe? É. De acertar o sobrevivente primeiro. Mas tudo bem, assim, eu entendi e assim, nunca foi um grande problema, mas agora realmente eles tirarem isso nesse especificamente foi realmente muito bom. Que querendo ou não, é outra coisa, é mais um fator pra favorecer o combate direto com os zumbis. Outras regras que alteraram. Acrescentou o necromante, que igual os Abus já tinha falado. Qual que é o necromante? O necromante, ele vem num spawn normal de zumbi. A diferença é que quando ele aparece, seja dentro de um cômodo, quando você abrir o cômodo, ou no spawn normal, junto com ele, ele cria um novo spawn do lado dele e você já solta os zumbis dali daquele spawn. Então ele aparece já trazendo uma horda de mortos-vivos com ele. E ele entra com um objetivo, né? O objetivo dele é sair do mapa o mais rápido possível. Então, independente de barulho, sobrevivente, o objetivo dele é... Ele entrou no mapa, ele procura qual o spawn que tá mais perto dele e vai em direção a ele pra sair. Se ele sair do mapa, aquele spawn que ele criou vira definitivo. E enquanto ele tá no mapa, você tá spawnando ele normal, junto com todos os outros. Tá temporário, mas tá spawnando. É. Se você matar ele, você pode escolher qualquer spawn do mapa pra ser fechado. Isso permitiu que na nossa campanha a gente conseguisse concentrar os três spawns de zumbi no mesmo ponto do mapa. Uma coisa que é da hora nesse jogo é a questão da carta dos eventos, dos zumbis, né? Que a gente falou que vai ter uma mudança aí, né? Ah, exatamente. É, só acrescentar uma coisa sobre o necromante, que eu não falei. Se o necromante é spawnado no mapa e você já tem 6 spawns de zumbi no mapa, você perde o jogo. É, então por isso você tem que correr matar o necromante. Ô, Cabeça, você falou que achava ruim ativação extra, né? Não, não é que eu achava ruim. Às vezes é que assim, quando você dá a certeza, é tipo cortar o fio vermelho, sabe? É. Cara, então, eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, além da ativação extra, tem a carta de spawn duplo. Meu Deus. A função dela é... A próxima vez que você for fazer um spawn, seja naquele mesmo momento, seja quando você for abrir um mapa, o próximo spawn que você for realizar, você, ao invés de uma carta, vira duas. E vai realizar as duas ali, vai resolver elas. É, simultaneamente. E aí, se dentro dessas vier outro spawn duplo, você acumula pra próxima vez que você tem um spawn. E tem mais cartas dessa do que você gostaria que tivesse. Eu ainda, o spawn duplo, tranquilo, perto dos bueiros, cara, da primeira temporada. Eu odiava o bueiro, não tem noção. Você tava lá, tipo, no bueiro. É, cara, eu já morri algumas vezes por causa disso, sabe? Todo mundo já morreu, eu acho. Tipo, vem do nada. E você fala, sabe como? Aí depois, na terceira temporada, tem as camas, né? Quando tem dentro do, tipo, hospital, tem embaixo da cama também, Cara, a melhor coisa é você abrir um cômodo, vem um necromante. Aí você bota o token de spawn do necromante e vira o spawn. O que vem? Uma abominação. Aí você só olha assim, ô, delícia, tô morto. Aí você vira pra galera, vamos começar de novo? É, tipo isso, cara. E assim, a gente fez uma campanha, a primeira campanha só que a gente foi jogar ali. É uma campanha, tipo, relativamente... É a primeira, é a Quest 1. Quest 1, não é a primeira campanha, é Quest 1. Eles conseguiram transformar tudo num RPG, cara. Isso ficou muito legal. E todas as histórias seguem uma lógica de RPG mesmo. Todas as quests que vêm no primeiro livro. Fora isso, o que foi acrescentado também? Lembra que você falou da parte estética que você tinha gostado, Cabeça? Sim. Agora a gente não tem como falar de visão na rua em faixa de pedestre. Eu entendo que não faria muito sentido isso. Então, o que eles fizeram? As ruas medievais eram bem rústicas. Então, a divisória se dá pelo material que a rua é feita. Então, você vê um pedaço vindo de terra, daí começa a aparecer umas pedras, aí faz um pedaço calçadinho de pedra. É bem menor que os outros. É, outros de madeira. Vai fazendo essa mescla tal qual as ruas medievais eram. Bacana, bem bacana. E assim, né? Pra quem participou do Kickstarter, além de vir a expansão, que vai ser baseada em Werewolf, né? É, lobisomens e lobo. A abominação é um lobisomem mestre. Os lobos são os zumbis normais. E cada lobo tem 3 ações. Apenas me fudir, né? Vai ser louco. E fora isso, vieram todas as abominações extras que têm regras especiais. Tem uma aqui, a Blobimation. É, que é um boomer gigante. Tem o Abominatrol, que é um troll. Tem o Abominatrol. Tem vários, cara. Cara, tem muita coisa, você não tem noção. Tipo, tá linkado aqui o Kickstarter pra vocês acessarem, cara. E tem muita coisa da hora. É, detalhe só que a Abominatrol, ela é do tamanho de um iPhone em pé. É que eles pegaram do... Sabe o Cthulhu Wars lá, que tem umas coisas gigantes? Sim. Pegaram daquele tamanho. Cara, é absurdo. É absurdo, é muito gigante. É assim, e eu, pelo menos, vejo isso como assim, cada... Quanto mais dinheiro eles conseguem em um, mais audaciosos eles são no próximo. Eu também acho. Cara. E eu acho que a tendência, a não ser que o mercado tenha mudado, assim, tenha mudado nesse último ano, é que a tendência é só crescer, sabe? Ah, claro, certeza, pode ser que o próximo Zombicide... Debaixo d'água. Sei lá, BioShock. Pode ser, assim, que o próximo não tenha o barulho do Black Plague, porque não teve toda essa coisa de ser totalmente diferente por o conta próximo de... eles vão fazer no espaço. No espaço? Estação espacial. Dead Space, né? Dead Space. Não, cara, eles têm muito papel ali pra criar, né? E, assim, eu acho que a tendência é crescer e ser cada vez coisas mais Eu acho que eles vão abordar muito mais coisas do medieval. Eles viram que deu um sucesso. Eles vão criar uma coisa com mais classes, assim, sabe? Sim, sim. Um personagem, sei lá, virando árvore, druida virando árvore, sabe? Só um detalhe que eu tô muito ansioso, no restante das coisas que vai vir agora em julho, vai vir junto todos os personagens do Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Isso é muito maneiro. Okay. Uhum. Isso me deixou, assim, num hype absurdo, cara, você não faz ideia. Não, e assim, fora que eles fizeram vários, eles convidaram várias pessoas pra desenhar personagens, né, pra quem quisesse comprar, por exemplo, o Neil Adams, que é uma lenda dentro dos quadrinhos norte-americanos, desenhou 4 personagens. De novo, muita coisa. As questões de porta 3D teve nesse de novo. A única coisa que eu acho que eles poderiam ter feito é que eu não sei como é que fica direitos autorais nisso. Mas assim, eles poderiam fazer os Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Nossa. Ah, já fizeram de certa forma com os do Monty Python, né? Ah, ok. Mas podiam ter os nomes, né? Eles trocaram os nomes. Eles podem colocar. Então, porque eu não sei se sei lá, a lenda de Rei Arthur ainda não caiu a patente. Ou mas, sei lá, sabe? Mas tem, com outro nome, obviamente, o Merlin da edição do filme As Brumas de Avalon. Ah, e tem o Braveheart também, né? E o Braveheart também. Tem a Xena. Também, com outra... Com outros... Xena com o nome de Xuxa. Isso é muito... Eu falei, Xuxa ali, vai começar... Vai lá, baixinho! É o mesmo brasileiro que coloca os nomes dos personagens de Star Wars. Dos planetas lá, né? Jakku. Do Conde Doku. Jakku, então. Dos Doku. Mestre Sifu Dias. Sifu Dias, isso é muito pior. Assim, ficou muito legal. E esse jogo matou completamente a vontade que eu tinha... Que eu tava... A saudade que eu tava de jogar RPG. Uhum. Porque eu me senti jogando um RPG. E isso foi... fantástico. Gostei muito da temática e essa abordagem diferente que eles deu. E dá vontade, ainda mais do que eu já tinha feito, inclusive, com o anterior, de fazer campanhas em que você manter o mesmo personagem e fazendo as missões, sabe? Talvez assim, a única coisa... Claro que a gente tá pedindo demais, mas assim, a única coisa que eu acho que faltaria pra isso ficar 100% seria um esquema onde o seu personagem evolui entre partidas, sabe? A carregar alguns... como se fosse uma experiência de uma partida pra outra de alguma forma. Você pode talvez colocar isso com armas, eu não sei como que tá a questão de equipamento exatamente, se tem, tipo, armas mais fortes, armas lendárias, sei lá como é que eles vão chamar isso. As armas... Tem duas armas lendárias no primeiro e o restante vai vir agora na expansão. As do primeiro é uma besta que pode atirar e bater como se tivesse lâminas amarradas baioneta. Nela. Como se tivesse uma baioneta. E a outra é um pergaminho de magia mega estúpido. Entendi. É inferno, né? Não, o inferno entendi. É outra coisa, é outro mais forte ainda. Caralho. Inferno é sair na rua essa semana. Tá foda. Mas eu acho que só faltaria isso pra você ter uma experiência completa de campanha, né? Tipo, de personagens evoluindo, ganhando experiência, esse tipo de coisa. Mas aí também é um pouquinho demais. Até colocaram ali os personagens, eu não sei, do Jovem Nerd, eles colocaram os personagens do RPG? Do Hoofgunner. O Hoofgunner, né? Eu não tinha visto isso. Eu também não, eu fui ver aqui, caralho, muito foda. Porque eles têm, né, essa parceria com aquele rapaz que fala engraçado, que é da Galápagos e é da... Daquele team. Assim, ó, se você tava desacreditado igual eu com o Zombicide, acredite, cara, o Zombicide voltou. Cara, e é uma pegada completamente diferente. É muito diferente. É agressivo, cara, você vai sair na porrada com a galera. Bom, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui. Uhum. Eu quero novamente agradecer aqui os meus amiguinhos de podcast, Thiago Pixel e Lucas Cabeça. Cabeça? Falaram que já tem Lucas de mais um podcast de board game. Caraca, eu vi. Então, eu vi que parece que esse mundo do board game é acirrado com os Lucas. Eu não posso passar a ter o Lucas Testa, Lucas Pescoço, Lucas Falange, sei lá. Caramba. É um mundo pequeno esse do podcast. Ô, Capitão Falange. Capitão Falange. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Acredite que até... Eu acho que... Não sei se esse ano sai pela Galápagos. Vocês acreditam sair pela Galápagos? Eu acredito que... eles disseram que sim. Talvez, né? Da metade do ano pra frente comece as vendas nos Estados... Não, ó, julho, eu acredito que deve sair a versão americana. A brasileira deve sair, tipo, próximo do fim do ano. Eu acho que aqui no Brasil, o público de Zombicide é forte, né? Talvez eles continuem... Acho que é o, assim, de longe, é o mais forte. Ah, não, americano é ridículo. Não, não, não, dentro do Brasil... Dentro do Brasil... O board game mais forte é o Zombicide. Pra venda... Eu acredito que sim. Sei lá, talvez pega talvez pra galera do Banco Imobiliário ainda. Pelo amor de Deus, cara, que galera é essa? Morram. Bom, gente, encerrando aqui nossas atividades desse podcast. Cabeça, algum jabazinho? Aquele básico, acessem lá o Projeto X Podcast, me escutem lá também, mas vocês já ouviram semana passada já. Exato, né? Então, galera, nos vemos no próximo turno. Tchau! Tchau!